papapapá, Marques Leste Romeu, tá na proximidade do Iguatemi. Eu mantenho a vertical da Avenida Paralela até o Parque de Pituaçu. Gente. Canal 6200, foi na proa de Duna, descendo 2000 pés, ajuste 1019, autorizado ILS. Proa de Duna, descendo para 2019, autorizado ILS, Oceaner 6200. Lipsing 316, foi na proa de Duna, desce 2000, autorizado ILS. Duna 2000, autorizado ILS, 53 no meio. Clear taxi from India to hold point runway 10, QNH 109 and Tower 1 and 8 decimal 6 Mach Nature. Aprons, India, holding point 1810, then the tower Mach Nature. Sideral tá pronto pra cópia? Afirmativo. Autorizado, Sideral Teresina 340, conforme a rota, decola 10, curva à esquerda, Momo Flock, após direto, controle 120, decimal 8, 5125. Jet Teresina autorizado, 340, decola 10, curva à esquerda, Flock é subida, depois direto, 120.8, controle 5125 no transporte. 5125, chame pronto, puxa acionado. Pronto para a puxa, senhora. Está livre, chame táxi. Chamará para o táxi. Reduzente casa 209. Reduzente casa 207. Delta, confirmando para Flamanati? Está autorizado no 1000 pés, o Mike é com Delta, via corrida Axé, decolagem no 7, curva direita, 120, decimal 8, e o padrão 0125, Mike na Delta. Meia retorna e prossegue o Mac Eco Delta Bom. Salvador Rio 5973. 980, clear to line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Clear to line up and take off, American 980. Correio 5973. Prossiga Rio 5973. Autorização Recife 370. Cliente, chama Sol 121.9, Rio. Chama. Meia, grato. Salvador, 37. 370, eu vou ter que coordenar, ter autorizado 310. Só um instante, copa. Ah, aceito 310. Então tá autorizado 310 Recife, a Peruíque 58, decolagem no 0, curva esquerda, Pucaracaju, 120, decimal 80, 5111. Autorizado 310 Recife, na uniforme PISC 58, decola pista 10, curva na esquerda, Pucaracaju, 1208, 51, 111, Rio 5973, está pronto para o pushback acionamento no posição 943. O Rio Federal está puxando, aguarde para iniciar o que? Quando com a equipe de solo, após o Federal iniciar o táxi, está livre. Afirmativa, coordenar após o Federal, está livre, o 5973. Faltam 353, posição 06, solicita acionamento, posição posterior, pushback. Reduz o cliente, chame para o início do push. Chama para o início do push, está na 353. Uma meia autorizado, pouso sistema 0, vento 150 graus, 09 nós, apenas confirmo, baixar travado? Afirmo, baixar travado, 53 no meio. American Line 980, airborne at 35, contact airport control, frequency 120, decimal 8. 120.8, American 980, good day. 6200, complete LF, chame a torre 1186, bom pouso. 6200. Tá, puxa aqui, isso na meta 3153. Tá livre, chame pra aqui. Salvador, muito bom dia, 6200 estabilizado. O canal 6200, hoje é altímetro 09, repórter baixado travado, número 2 para pouso. 6200. American Airlines 980, good morning, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 350, Puka departure. Climbing to flight level 350, Puka departure, American 980. 208, bom dia, aguarde com a PC. 208, ciente, informação boa, solicita a saída, por favor. Puka Aracaju. Puka Aracaju, graças. Telematão, poderia confirmar o pátio? Gente, reporte fora do solo, vento no aeródromo 140 graus, 10 nós, informa um Airbus da Oceaner na final do 10. Fica com o Delta, Livre Sonate, pronto táxi. Paratáxi, Sideral 9970, 3 horas e 45, alterna São Luís, 03 a bordo. Valeu, Sideral via Índia, para o ponto de espera, 1019, o ajuste é 3286, bom voo. Via Índia, 1019, o ajuste, obrigado. 353 e 96, livrou na sua escuta. Trip prossegue via Alfa, mantém posição antes da... Juliette, aguarda ingresso no pátio. Alfa, mantém essa Juliette para ingresso no pátio, 5396. Autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 09 nós, informo 1 esquilo à sua direita, não interfere com a sua aproximação. Apenas corrigindo, sua esquerda. Depois, na Cine 6200. Para o táxi 3153, VAB 180, 3 horas e 40, alternativa é Campinas. Desde 40 Campinas, 180 a bordo. Comissário Sideral segue o mesmo, 286 a torre no ponto de espera, o ajuste 1019. 1019, táxi Sideral, ponto de espera, 1023, 1023, bom dia. Lado, táxi 50, agora todo o batalho vai parar o solo. Autorizado Recife 370, apelo Whisky 58, da qual no zero esquerda, Pucaracaju. 120, decima 80, transponder 5130. Supa 208, autorizado para Recife 370, apelo Whisky 58, saída da Pucaracaju, está no zero, primeiro PV esquerda, controle 208, transponder 5130. Paia, Tazul, Xampão. Graças. 353 no meio, observe o TAM, está iniciando o táxi. Após o TAM, está autorizado até a remota 13. TAM passa, 13, 353 no meio. Gente, eu telematando, a estação na frequência livre. Salve Salvador, muito bom dia. CNR 6200, livrando. 9970, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus, 10 nós. American Airlines 980, call now Recife Center, frequencies 125.45, if unable 126.85, have a nice flight, sir. 2545, American 980, good day. Autorizado em frente, Índia, torre 186 no ponto de espera, ajuste no 019, Rio 5973. Frente Índia, 186, ponto de espera, 109, 5973. 0 decola 242, chama controle, 120, decima 8, bom voo. Obrigado, 208. 9970, decolado aos 42. Será o 9970, bom dia, contato radar só 340, conforme atualizado. Bom dia, para 340. Controle Gol 1922, bom dia, ciente da Gol. 1922, bom dia, senhor de identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. Na maré, 050. Juno 53, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 11 nós. Dá pra dar passagem, tá 200. Solicitado ingresso, portão 2, SM2, 00, confirma. Confirma. Vai. Seguindo o Rio para o portão 2, SM2, 00. Ficho no 019, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. Ativo 2010, via Mari. O ajuste 10, 19, confirma. Rio 5973, próximo ponto para da 10. Rio 5973, autorizado, ali é manter cabeceiro 10. Ali manter 10, 5973. Salvador, bom dia, o TAN 3153 na Dael. 3153, bom dia, contato radar só 380, saída da Dael. 380, Dael. Quando possível, vou abrir. Eu autorizo pro Ed Leda. Leda, tá bom. Muito obrigado, hein. Controle o papapapá, Mike Slash Romeu, passou através do parque de Pitaçu para regra do senhor. Ciente que chama a Torre Salvador, 1186. Bom pouso, Mike Slash Romeu. 118 decimal 6, grato, bom dia. Torre, bom dia, papapapá, Mike Slash Romeu. Mike Jet, Romeu, reporte para Itapuã. Palavra de Itapuã, reportará Romeu. Rio 5973, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 11 nós. Livre decolar 5973. Prossiga, Mike Cosoletti. Mike, Eco Juliette, autorizado a atenção ao 917, reporte para ingresso. Rio 5973, decolado aos 47, chame controle, 120.8. Rio 5973, copiou a torre. Juliette Romeu, da presente autorizada Hangar da Bata, reporte solo controlado, retorno 50 graus, 1-1 nós. A presente autorizada Hangar da Bata, reportará no solo controlado, mais Juliette Romeu. Para o controle? É o Rio 5973, na sua escuta. Bom dia, contato radar está 310, saída PUC, Rio 5973. Saída PUC, Rio 5973, obrigado. Para 370. Eu tenho 310 aqui, comandante, confirme. 310, ciente. Depois solicito o controle. 37, obrigado. 310, autorizado. Ok, já estou coordenando aqui o 37 com o senhor. Muito obrigado. Autorizado nível 370 na proa do Romeu Fox 018. 370 aprovado, Romeu Fox 18, muito obrigado. E o 5973. Federal 9970, chama centro Recife, no 25.45, alterna no 26.85, bom dia, bom voo. É, confirme para o sinal. 12545, 12685. 12545, 12685, obrigado. Da torre. Autorizado até a intenção do 7, reforço para ingresso. Deixa eu ver o final da bata. Ciente, reporte solo controlado. Solo controlado, reportará Romeu. Salvador, bom dia, São 3486, informação Globo. São 3486, aciona a identificação, desce para o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 3486. Voo no 922, desce para 3000 pés, ajuste em Salvador no 019. 3019. Eldo, autorizado a linha, ainda colapso, estão no 7, vento 150 graus, 092. Ciente, Mike Jet Romeu, Solo 50, frequência livre. Sou localizador da 104298. Complete LS, chame a torre Salvador 8862 e bom pouso, azul 4298. Obrigado, até já. Torre Salvador, azul 4298. Azul 4298, ajuste altímetro 0019, reporte baixar travado, aguardando autorização para pouso. Positivo, prosseguindo. 208, por gentileza me confirme, portão 03? Afirmo. Gente, tem livre no portão 3, senhor chama para o táxi 4208. Gente, livre pushback, acionamento azul 4208. Confirme que solicitou o uísque? Então, vou 922. Ok, gente, o 1922 está autorizado para o procedimento uísque. Foi na proa do Serra Vitor 366. Se a partir do Serra Vitor 366, descendo 2510, ajuste no 019. Chegue na proa do 366, reportará o 1922. Obrigado. E o 5973, chama o centro Recife, 12545. Alterno 12685, onde eu vou voltar. 2545268, obrigado, bom serviço. Da 3153, centro Recife, 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25, bom voo. 251-3325, grato, você. Azul 4298, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 08 nós. Executor 10, 4208. 4298. Mike, Eco, Juliette, autorizado até o hangar da Bata. Mike, com Delta, fora do Fala 53, chama controle, 120, décimo 8. 1208, Delta. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia. Mantendo condições visuais. Foi na proa de Manati, repórter livre na CTR. Na proa de Manati, mantendo visual, Mike Eco Delta. Nossa, de branco, CTR, Mike Eco Delta.